Você está com o top das apresentações. DJ Tiaguinho Top. Mas quem tá feliz de verdade, bota a mãozinha pra cima aí. Pode botar a mãozinha pra cima, quem é filho de Deus também. Joga a mãozinha pra cima. Quem tá solteiro nessa tarde maravilhosa. Que o bagulho só tá começando. E joga, e joga, e joga, e joga, e joga. O DJ tá na área, tá pronto pra explodir. O DJ tá na área, tá pronto pra explodir. Tá pronto pra explodir. Todos os canhões. Prepara que é aniversário da XK. E o bagulho só tá começando. Explodiu. Explodiu. Só os caras doidos jogam a mão e daí sal, sal, sal. E o bora dali sal, sal, sal. E o bora dali sal, sal, sal. Sal e dali sal, sal, sal. Sal e dali sal. Então solta a batida dele de suma! E o bagulho fica doido. Vai no caqueado, no gingado, no caqueado. Parceiro Deilo, ele, parceiro Curiga também. E o mano Janeiro, tá todo mundo na área. É doido, joga a mão e dá-lhe sal, sal, sal. E o porada de sal, sal, sal. Toma, toma. Vai no caqueado, no gingado, no caqueado, no gingado, no caqueado. Vai no gingado, vai no gingado. Homem pra porra nenhuma, faz barulho aí, bebê. Vem com o Tiaguinho, vem com o Tiaguinho. Pode chorar, pode sofrer, que nunca mais eu vou voltar pra você. Pode chorar, pode sofrer, que nunca mais eu vou voltar pra você. Você acabou de me perder. Lembro nós dois do telefone várias madrugadas. Eu lembro o dia que aceitou ser meu namoro. Toma! Acende a... Minha família Maguari tá aqui do ladinho arrepiando tudo! DJ! CD no distrito, ele! Aí, Neto MT! Esse é o DJ Paulinho! Ele é novinho! Toma, toma, toma! Ele é novinho! Ele é novinho e já tem! Ele é novinho e já tem! Olha, sempre tem! Você vai estar! Lembra o carinho, parceiro Éder? Tá com a gente dos mal falados, ele e a Débora! A bonequinha! Tá no rock, tô nem vendo, bebê! Vou dar um giro nas equipes que estão comigo hoje, papai! Bora! Tu tem 15 anos e já tem? Tu tem 15 anos! Vai no gagueado, gagueado! Ela fala que quer que eu sou criminoso. Ela tá na zona sul, eu sou criado. Ela fala que me ama, mas não me engana. Que vagabundo, trato, não se apaga. Alô, Fabão! Bora, Thaís, Elô! Parceiro Dudu, rock doido. Alô, Dudu! Parceiro Felipe, high-tech, um abraço a você. Alô, Carolzinha. O mano Rodriguinho também, do Ouro. Cadê ele, hein? Dormindo ainda esse cacete. Rogério dos Mascarados, ele. A sua esposa, Betânia, um abraço com muito carinho aí. Alô, Gado Negro, dos passageiros. Peça Lili dos amigos que estão privados. Bora, cara! claro, Zé Lio Daci também. O nosso grupo carinho, toda a galera aí da família Maguari, tá com o Thiaguinho. Tá perfeito. Bora, Ivone, aquele parceiro lotar, proprietário aqui dos bares Maré Mansa e Maré Cheia. Inclusive hoje lotadinho de ponta a ponta. Todo mundo louco hoje, ó, aí não dá pra passar, que eles ficam parados. Aproveita o vulco pra sarrar no nosso rabo, ó, aí não dá pra passar, que eles ficam parados. Aproveita o vulco pra sarrar. Vai, chama, chama, chama. Tô louca de lança, chama, chama, chama, chama, chama, chama. Louca de lança. O que acontece em Vegas, Cheguinho? Tá aí, o que acontece em Vegas? Morri em Vegas, me arrasta no morro que eu te levo. Das estrelas. Bora me chiscar, bebê! E hoje eu estou recebendo a visita deles aqui do meu ladinho. Marcelo Luke e o neguinho da minha família Maguari, fechado no rock do Thiaguinho. Hoje eu vou pra Hot Baile, o cachorro se soltou. Com a família Maguari, o rock apenas começou. O rock apenas começou. O rock apenas começou. O rock apenas começou. Pipoca com Tijuba! Os caras têm moral, bebê! Duílio! Tá formada a nossa equipe, Hot Baile que me espera. Com a família Maguari, caiu na boca, tu já era. Tá bagulho doido, vou curtir a noite. A nossa família arreia muito chope. Tá bagulho doido. Olha o parceiro Valema, com a gente da FML, daí na área. Família um abraço pra você, todo mundo representando hoje. Todo mundo de rock no cutelo. Parabéns. Desce o balde de gelada, desce o uísque gol de pá. Eu cheguei aqui, daqui ninguém vai me tirar. Nós somos de Ananindeua, eu já tô chegando aí. O rock vai ser doido com a família Maguari. Hoje eu vou pra Rottweiler, o cachorro se soltou. Com a família Maguari, o rock... Quero o parceiro Éder dos Mal Falados também tem com a gente. Apenas... Bora Éder, bora Éder, bora Éder, bora Éder, bora Éder, bora Éder, bora Éder. Tô no rock, tô nem vendo, tô no rock, tô nem vendo. O DJ fica louco, oi. DJ, o DJ Luciano, abração, abraço, mano. É o tiro nas equipes, papai. Are you ready? Are you ready? Agora te prepara que o bicho vai pegar os papais. Parceiro Pitbullzinho, o rei da Tijuca. Um abraço pra você com muito carinho, tá aqui com a gente, nosso ladinho. Vianos, tipo, toma aí, velho. Sempre na humildade. Ei, DJ, passa o pano, no movimento o vale é nosso. Vamos chopear. Ei, DJ, passa o pano, no movimento os mal falados. Vamos comer. Quem comanda? Mauricinho, Carlinhos e Edu, Renan, Zé e o Eldi, São Luís e Red Bull. Olha que chegou. É pressão, papai. Agora acabou, vamos curtir o nosso som. Tô no aniversário da nossa XK hoje. Na verdade é o segundo tempo aqui na praia. E lotadinho daquele jeito que a gente dá valor, papai. Bora, Tiagui! Bora, Tiagui! Bora, Tiagui! Bora, Tiagui! Do rock da, é, da XK. Tô nem vendo, logo logo trazendo o Thiaguinho top. No Rubi só não vai copiar. Lá vem o Eletro que segura mano bal. A gangue do Eletro comanda a capital. Com as XKs vamos delirar. Te liga nessa onda caixa. Olha equipes perdidos também lá do Bengola. Todo mundo na área, obrigado pelo carinho. Todo mundo aqui, mano. Toma, toma, toma, toma. Bob, pelo Manuel, tu dá 40 também, abraço do Thiaguinho. Vai no caqueado, caqueado, caqueado. Vai no caqueado, caqueado, caqueado. Põe pra cima, meu XK, que o bagulho tá doido. Te prepara pra explosão, te prepara pra explosão, te prepara pra explosão, te prepara pra explosão. Mais, mais pólvora. Família Piranha, também abraço vocês com muito carinho, todo mundo na área. E essa equipe é do Rubi. Essa galera é tradição. Nas festas de é piração, eterna e fiel, não tem comparação. A XK é loucura, meu irmão. Edição do Rubi. Kissi, kissi, kissi. Olha só, menina, daqui a pouquinho vai rolar um concurso de funk pras meninas aí. Kissi. Pode chegar e se inscrever aqui do ladinho com o parceiro Fabão. É claro que sim. Valendo um balde de cervejas também. E automaticamente você leva uma camisa da equipe. equipe XK. Se prepara que o bicho vai pegar. A pressão tá aumentando com a equipe XK. Quando chegam no agita, essa galera manda ver. Te segura aí, eles botam pra perder. Vai pra cima! Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Bom, bom, bom, bom, bom, bom. Esse é o Tiaguinho Top. Faz a pedra. Jazz consagrado, Falcão, Rafa Batidão, todo mundo. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Faz todo mundo se encontrando hoje no Cotero. Alô, Brilo! A nave agora voltou. Esse Rubi é show. O poderoso tá de volta. E o bagulho vai pipocando tudo aí. Girando pra lá e pra cá. Rainha girando pra lá e pra cá. Essa vai para o DJ Gia. Banda pro madeirito aí, papai, papai, papai. Atenção. Égua. Cutijuba tá tremendo. Vem, vem. E treme. E treme. E treme, Bionzinho. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, se é o Tiaguinho. Ai, eu vou pro Rubiro, eu vou curtir o Rubiro. Ai, eu vou pro Rubiro, eu vou curtir. Bora, Rogério, lembrando os velhos tempos, né, mano? Alô, Felipe Hightech! Vou curtir o Rubiro. Não resisti, vou pro Rubi. Número um voltou. Abusa de mim, faz a pedra vir. E aí, Dudu? Hoje eu quero ser só. Quem comanda? Considerado dá um show. Rubi Light! No Rubi Light eu vou também. Alô, neguinho! Ah, no Rubi Light eu vou te amar. Olha o parceiro Armando, também tá com a gente. Um abraço você, viu, Armando? Ah, faz aí, bebê! E agora faz a pedra. Já acaba que ele tá chegando. Rubi voltou, Rubi voltou. Mais uma noite eu te esperei e você não apareceu. Agora tô no meu canto, tô aqui. E o CD, neguinho? Como te amei. Toma, toma. Isso tudo me machucava, me feria por dentro. Eu te esperava e aguardava todo momento. Por que você fez assim? Não pensava em mim, era tão ruim. Mas tô arrepiado. A ser feliz foi o que eu quis. Você fez assim, não pensava em mim. Era tão ruim. Mas logo aprendi a ser feliz. Aqui meus atribulados, o Rubi também do nosso ladinho. Noteiro, o bagulho tá doido, tô contigo. Ande outro e vai. Lembro bem daquela noite quando eu te encontrei. Vi você fazendo a pedra e logo me apaixonei. O seu jeito sedutor, Rubi Light, eu me encantei. Você me atiça, me faz. Um abraço aí, toda a galera da Cucina. Arena Brasil, tá igual a gente, barulho, carinho, todo mundo na área. DJ Júnior, aqui nosso ladinho, um abraço. DJ Beto detonando, os sucessos pra você. É o som que bate. É o Rubi Light. É o Rubi Light. O top das apresentações. Vai pra cima! Vai lutar com a gente, ele. Parceiro Curitiba, o nosso Janeiro, o parceiro Marcelo, tá todo mundo na área. Solamanha! Volta pra mim. Saudades. Te prepara pra explosão. Eu te amo, amor. Volta logo, por favor. Andamos pra viver. Eu só quero morrer. O que você quer? Você com muito carinho. Viqueta, um abraço. Manda aí, MC, sucesso. O Biguta com a gente, um abraço a você, Biguta. Toma, toma. Ela já sabe o que é o amor. E foi preciso eu ensinar. Bielzinho, esse CD, né, pai? Mas ela só sabe dizer. Quem tá passando as férias solteiro aí, joga pra cima! Eu me apaixonei outra vez, mas era uma menina só, uma menina. Só um pouquinho. De 16. Eu me apaixonei outra vez, mas era uma menina só, uma menina de um pouco mais. De 16. Eu sou o brilho dos teus olhos a me olhar. Sou teu sorriso a ganhar um beijo meu. Eu sou o seu corpo inteiro ao se arrepiar. Quando em meus braços você se acolheu. Uma explosão de sucesso! Eu sou o teu segredo, mas oculto. Teu desejo, mas oculto teu querer. Tua fome de prazer. Olha já já o concurso de funk pras meninas. Valendo um balde de cervejas e também uma camisa da XK. Eu sou a tua sombra, sou teu guia. Viajando, meu top. Sou teu, a em plena luz do. Bora, favor, traz uma daí, papai, que aqui tá pegando fogo. Tua pele de proteção, sou teu calor. Eu sou teu cheiro a perfumar o nosso amor. Conhece aonde começou a evolução do som que ninguém superou. Há mais de meio século pensando em você. Sempre está na o primeiro número um. Poderoso Rubi, a nave do som. Rubi, tu sabes, né? Tudo que é novo começa aqui. Só os melhores DJs pra você se divertir. Olha o patrão Gato Negro, os passageiros inclusive. Eu estou usando hoje o manto dos passageiros da nave. Presenteado ali pelos meus passageiros. Obrigado. Para a favor, XK. Nome equipe do Rubi. Jamais vou esquecer quem idealizou. Do pai para o filho, o sonho realizou. Olha o patrão Pitbullzinho. Jamais vou na Tijuca comandando tudo aí, bebê. É essa pedra que o brilho jamais apagou. O rei da área! Número 1, a nave do som, a pedra mais preciosa, poderoso. Gabriel Cadeirante, um abraço você, primeira dama. Sara, vem com a gente, os amigos lá do Parque Verde. Alô, Diego de Marituba. Tá todo mundo na área! Prepare-se para o voo mais completo. Toma, toma, toma, toma. O top. Vem, bebê. Vim, só pra te dizer, só penso em você. Meu agarrado. Maduque, um abraço a você, viu, mano? Eu sou na equipe TF. Essa galera. Parceiro Ed. Ed dos Mal Falados, um abraço a ele, a bonequinha. Passa na mão. Tiaguinho pra comandar. One, two, three, vai. Vem, meu amor. Vem, amor. Vem, vem a noite especial que eu te dou. Eu fiz só pra você. Vai no caqueado, no gingado, caqueado, no gingado, caqueado, no gingado, caqueado. A lua e as estrelas. Vi uma águia sobrevoando no ar. Era pra gente, próximo domingo tem diz no Mauro Som aqui, papai. Alô, Rogério dos Mascarados. Alucinado pelo show. Cadê o Ney, pai? Vou fazer um S e vou com DJ Ali. Tiaguinho Top. Joga pra cima, joga pra cima. Joga todo mundo, joga todo mundo. Joga todo mundo, joga todo mundo. One, two, three, vai, vai, vai. Caqueado, caqueado no gingado. Caqueado no gingado, caqueado. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Pra explodir, pra explodir. Ai, o Fabão da XK vai explodir essa. Alô, Fabão. Na contagem, na contagem. 5, 4, 3, 2. Agora. Faz esse flash, tá atrasado hoje, né? Pare um pouco e penso mais. Se você se vai, deixa seu telefone. Pelo menos deixa o telefone pra eu te ligar. Esse flash tá maconhado, né, Fabão? Toma, toma, toma. No cutelo, porra! A hora é essa, dança comigo, meu amor, que onda é essa? É o Tiaguinho dando show na nossa festa. Tem muita gatinha no salão, então cutuca, cutuca, cutuca. Encaixa nela. Cutuca, cutuca, cutuca. Encaixa nela. Cutuca, cutuca. Com a mulher que tá solteira, joga tudo pra cima. Cutuca, cutuca. Eu quero ouvir o grito da mulher que mete chifre no seu homem. É. Eu quero ouvir. Olha o parceiro Marola, ele e o Mano Lula também tem com a gente. Será que tá? Um abraço. Eu quero ouvir o grito da mulher que mete chifre no seu homem. Quero ver, quero ver. Eu quero ouvir o grito do homem que mete chifre na sua mulher. É, é. Então rebola, rebola, rebola. Vai cutucando, rebola, rebola. Que o Tiaguinho tá tocando. Então rebola, rebola, rebola. Vai cutucando, rebola, rebola. Que o Tiaguinho tá tocando, tá tocando, tá tocando. Vai tocando. Super pop, olha que não tem blá blá blá. Super pop, bandeira de fogo tá no ar. Tiaguinho detonando, detonando sem parar. Aqui no farol e o Thiaguinho detonando excepcionalmente as melhores. Ainda não descobri porque me abandonou. Em torno só de você, meu mundo sempre girou. E me Olha o parceiro, que é o mascote aí do Pancadão. Tá aqui do ladinho, abraço você, meu mano. Tamo junto. Oi! Ainda não entendi o que fez você partir. O amor que havia em você, eu pensei que... Um abraço aí, toda a galera! Um preço alto eu paguei. Quantas lágrimas eu amei. Ainda sou pra... Cebola! É com a gente, abraço você! O Asamile, o Gineo e o parceiro... Leizinho, tá todo mundo na área! Pela vida passar... Sem ter, bebê! Toda a galera do J-Som também, parceiro Mário, ele o Passinho, o Zé Luiz e a Luciana, galera de coração. Olha o parceiro Mano da Pressão, toda a equipe Pardal também, tá aqui com o Thiaguinho, um abraço todo mundo na área. Alô, Mano Eric Pardal! Escuta, meu amor. Você, Luciano Pressão e a primeira dama. Você tem que Letícia é a nossa xisca. Caja pra valer. Se alguma vez te fiz sofrer, foi loucura da paixão, foi amor na vida. Vai, Thiaguinho! A sua estupidez já não te deixa ver. Você nasceu pra mim. Eu preciso de você. Porque ninguém vai conseguir de mim, porque eu não vou deixar. Quem será? Me diga quem será. Esse cara que te liga antes de você deitar. Quem será? Me diga quem será. Diz pra ele do perigo. E o perigo? Ele corre ao te procurar. O top das apresentações. O top das apresentações. Explodindo de emoção. Quando vivi o amor renasceu dentro de mim. Como um sonho me fez voltar a sorrir. Será que agora vai, por favor? E o meu coração. Agora vai, agora vai. Bateu forte por ti. Ao teu lado agora eu sou feliz, amor, louco amor. Mas o destino agora me faz viver, sentir. Quando foi embora não sabes como sofrer. Bora, Fabão, prepara aí mais uma batucada pra galera, mano. Está pensando em mim. Minhas noites agora são frias em ti. Porque se faz. Um, dois. Um, dois, três. É agora. Mal falado! Inventei uma dança muito louca, inventei uma dança. Inventei... É só mexer, papai! Mexe a cabeça e o quadril e vai tremendo. Eu saí pra curtir com o Thiago. Maluco tá com a gente, dos Furacoco, lá do Barreiro. Ele e toda a família Maguari, tá aqui do nosso ladinho. Obrigado, viu, gente? É só comecinho do show, tem muita coisa pra acontecer hoje aqui. Titirari, tirari, darararara. Você me perdeu, agora chora. Bye, bye, meu amor, chegou a hora, eu aprendi. Já te esqueci, não quero mais você. Eu quero mais, um pouco mais, depois do amor. O que você quer? Quero um carinho, um abraço, me dá por favor. Estou dividido. Olha o patrão neguinho da família Maguari! Bora, Luke! Ele tá apaixonado hoje. Você! Mais uma! Duas paixões me dividem. Uma é por dinheiro, outra é por... Na casa de bebida, JL! Vou serrar. O que fazer se tenho que escolher? Está tão difícil. Olha o parceiro Louro Empreendimento lá da Vila da Barra, tá aqui comigo. Alô, Louro, segura aí, mano! Eu tenho sorte de conhecer, eu tenho sorte de amar você. Você é puro como o ar que eu preciso pra respirar. Minha vida, meu amor, eu tenho sorte. Top, chegou! Você é o presente que Deus me deu, te amo tanto. Pressão, pressão, agora! Olha, eu vou te provar. Escute essas palavras. Escute essas palavras. Rogério, vai pra cima, garoto! Toca de Júnior Clean, nossa canção que é amor, que eu vou lembrar, nós dois. Toma, toma, toma, toma, toma! Um, dois, três, vai, vai, vai! Onde você vai estar quando voltar pra você? Eu preciso explicar porque eu voltei. Esse tempo que fiquei sozinho. E a ilha sacudindo tudo! Jamais vou te esquecer. Bora aí, dedos mal falados! Preciso te encontrar. Bora, Felipe Reiter. Não importa o tempo que passa, não. Eu sei que um dia você. Aí, Dodô! Sonda aí comigo, um abraço! Nunca pensei me apaixonar assim. Você surgiu. Olha o patrão Acapu também tá na área, alô Acapu! Toca aquela, Tiaguinha, aquela, bebê! Aquela que machuca os corações! Eu adoro quando toca em mim. E a forma que me faz sorrir. Beija, bebê. Seu beijo doce me faz pirar por ti. Eu fiz tudo por você e te perdi. Bateu a saudade? história de amor. Que a nossa linda história de... Canta pro Thiaguinho! Eu não vou perder teu jeito de amar, não vou esquecer teu jeito de me tocar. Vai tomar banho de chuva hoje na praia. Ai, Thiaguinho danado, libera mais uma aí, papai. Vai, vai, vai. One, two, three, three. Vai, vai, vai. Eu mudei, sufoquei a dor que havia em mim. Olha o patrão Isabeia, vai da fila da vaca, um abraço do Thiaguinho, viu, Isabeia? Quantas vezes adorei seu amor, mas não sei. De menor também. Alô, Zezinho. Alô, Mille. Thiaguinho Top. Alex Monteiro da família Maguari. Olha aí, olha aí, ó. São amores, amores que matam. Toda galera da Tsunami, grande Marajó. Alô, Tsunami, um abraço do Thiaguinho. Eu que pra outro mundo não posso ver. Atenção, minha equipe de apoio, chegar aqui do nosso lado. Que ele já direito, rapidinho, minha equipe de apoio. Posso fazer? Vai, bebê! Ouça, amiga, se esse amor é verdadeiro, deixa acontecer. Só vou amenizar o caso aí. Não dá. Esse homem pode até ter outra mulher, mas alô, ele... Alô, Eterna Sueli, filha aí do Pitbull. É. Me fale mais dessa paixão. Pitbullzinho, rei da Tijuca. Não, porque é tão difícil. E quem sabe canta aí, Filipinho. Sei que dói essa traição. Toda a família Arapianga tá aí com a gente. Obrigado, Lucaí, todo mundo na área. Ser apaixonado do Guga. Cê é mais uma do DJ. DJ Thiaguinho. Diva. Racinho. Ah, você, o meu coração querer. Já não. Ei, Puyuca. Tranquilo, mano. Consigo te esquecer. Seu abraço só você que tem. O seu beijo é são gêmeos. Que tem. Bota, bebê. Bota. Quem tá com saudade, canta aí! Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Bota, bebê. Chama. Bota, neném. Bota, bebê. Bota, neném. Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Bora, bebê. Bota, neném, se não for você, não vai ser ninguém. Diferente de tudo, diferente de todos. DJ Iris e DJ Guga. Respeita. Novinha, paz, é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu. Com as amiguinhas mexendo o bumbum. Tô ficando tarado e doido. Será que é hoje que o bagulho doido? Será que é hoje que eu fico com você? Novinha, paz, é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu. As amiguinhas, mexendo o bumbum. Tô ficando tarado e doido pra saber. Dani, será que é hoje que vai, hein? Me diz. O Cláudio tá com a gente. O Dani só não pode se apaixonar. Você já tá no macete, só não pode se apaixonar. A Darissa tá no carinho, só não pode se apaixonar. Você já tá no macete, só não pode se apaixonar. Que isso? Ontem eu tô doidão, assim, ó. Senta, senta, senta, senta, senta, Dani, senta, senta, senta, Dani, senta, senta, ela senta, senta. Achou que ele ia sofrer e chorar quando você me deixou. E aí, bebê? Vou te dar parabéns, pois você errou! Acertou, mas toda chuva passa, todo tempo se acalma e o meu coração. Olha o Patão Preto também tá aqui com a gente, alô, Preto! E eu tô bebendo com a mesa lotada. Eu sofrendo, chorando em casa, ligado dizendo que está é bem linda. Mas eu não te quero nem pra rapariga, com a mesa lotada de gata. Tô sofrendo, chorando em casa, ligado dizendo que está é bem linda. Mas eu não te quero nem pra rapariga. E você, bebê? Quase acabou com a minha. minha vida. Sofrer e chorar quando você me deixou. Deixa eu mandar um grande abraço aí, o DJ Brad, ele, o Tavinho, lá do Itamaraty. Um abraço todo mundo ali com a gente, só na manhã. Tamo junto, viu, velho? Alô, Tavinho! E agora como é que eu tô? Falados, ele já manda avisar, tá chegando o rock, tô nem vendo você. E quem toca lá também é dele. Nós estamos se acordar, nós estamos onde eu vou aos limites, conquistar pra viver só pra mim. Se vai, vou aos limites. Fala, Rogério, um abraço pra você, mano. Vou. Bota a BK Gold no telão aí pro Thiaguinho. A BK Gold. Quando me amarro em alguém, não consigo controlar o sentimento que tem. Top das apresentações. Fale tudo agora, fale se me amas, então fale, não puxa. Olha os manos da pressão também, tá com a gente. Obrigado pelo carinho, todo mundo. Tá aqui no rock do Thiaguinho. Vai, meus manos. Mas fale tudo agora, fale se me amas, então fale, não puxa. E agora pense um pouco, pare de mentir. Pare de tentar me esquecer, não adianta fingir. Fingir. Mas fale tudo agora, fale se me amas, então fale, não puxa. Olha, gente, sempre trabalhando em nome deles. BK Gold é a marca que veste o Thiaguinho Top. Vem Marituba comandando tudo, bebê. Seu amor, ou a chama da paixão que nos faz. E eu tô em Cotijuba representando. E sentir tanta emoção. Eu não sei, seu amor. Que saudade do chefe. Uma da paixão que nos faz delirar. E sentir tanta emoção. E o bagulho tá doido aqui na praia. Eu te quero. favor da XK. Bora falar dele um pouquinho. Filma daí, filma daí. Minha paixão, eu desejo de te amar. Lotadinho, amigo. O top. Não me canso de falar que eu te quero. Alô, meu patrocinador oficial. Põe no telão aí, Marrone do celular. Te amo. Isso. É o cara que tá fechado com a XK e com o Thiaguinho Top. Marrone e acessórios. Pra cima, viva! Te deixa tudo. Dance, dance sem parar. O brega da zorra é muito. Tu tirou na hora, desgraçado, calma. Cante, cante, não vai queimar. O brega da zorra é muito fácil de cantar. Eu disse dance, dance sem parar. O brega da zorra é muito fácil de dançar. Cante, cante sem calar. O brega da zorra é muito fácil de cantar. Fala sério. Olha meu patrão Marcelo do Mercadinho do Bigode 2. Sempre fechado no rock do Thiaguinho. E aí, Marcelo? Eu tô em Cutijuba e tá aqui, bebê. E aguarde que tá chegando novidade. Explodiu. Onde o trem vai, vai. 1, 2, 3, 4. Dance coladinho, dance solto, dance só. 4, 3, 2, 1. Fala de bolsinho. Oi! Eu vou lhe contar uma história, uma menina que... O rei da Tijuca em Coraci, cadê Tijuca, papai? Era uma hora, duas, bem na hora. Horas, 7 horas, era só no Jereca. E era de dia, era de tarde, era de noite, essa menina só que... Olha o patrão Pitbullzinho, um abraço a você com muito carinho, viu? Deixar... É muito bom te receber aqui, mas sim, o Thiaguinho Top. Queria... E a gente tá gravando um CD ao vivo. E vai, e vem, vai, e vem, vai, e vai, vai. Inclusive o patrão Pitbullzinho, ele e sua esposa Silvana tá aqui ao lado. Você vai ouvir o Todo-Poderoso. Bubi. De uma beleza rara que me conta. Guelson, Guelson, Guelson! Hoje você vai curtir, curtir e ouvir. Ouvir. Hoje o mar é esse som que arrasou. Hoje você vai dançar, dançar e se amarrar. Com o melhor som do Pará, ele é o Bubi. São músicas que, claro, todo mundo recorda algum momento na sua vida através. Esse é o Thiaguinho. O som do Pará. Você está curtindo? Ubi, ubi. Você está ouvindo? Manda cheiro verde. Vai, meu top, vai pra cima! Parceiro Gustavinho, a retinha misteriosa de Marituba, fechado com o Thiaguinho, tá aqui do lado do top. Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. Ela está me filmando, eu acho que ela está afim. Rapaz, até o neguinho tá dançando, porra! Quando me fala de amor, sei que ela vai se amarrar. E Thiaguinho? E um cara simples como DJ eu, Thiaguinho. Ela com certeza vai se ligar. Pelo jeito do seu gingado, ela gosta de pagode e baianada. Deve estar percebendo que o Thiaguinho pega aqui lambada. Sempre nome dela, Lu Blogueirinha fechada com o Thiaguinho. Ah, no rock do Thiaguinho! Joga a mão pra cima e bora, bora, bora! Joga a mão pra cima! Faz a pedra, faz! Faz a pedra, faz! Faz a pedra, faz! Faz a pedra, faz! Faz a pedra, faz! Faz a pedra, faz! Toma, toma, toma, toma, toma! Vem dançar, clube, vem dançar, clube, vem dançar, clube. Clube é a nave do som, é o poderoso que chegou pra arrasar. Toca de jeito. Fala você, Leozinho Pop, também tem uma gente. Ela não pode parar. O Thiaguinho já tá rebolando com esse passo que é pra lá. E aí, Dodô, vem, bebê. Vem dançar, vem. Comigo na nave, porque é o Rubi que já vai detonar. É isso aí, galera. É a nave do som, é o poderoso que chegou pra arrasar. No caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Olha o DJ do Itamaraty aí com a gente, obrigado pelo carinho, todo mundo aí na área. Vai pra cima, irmã! A evolução do som. Silvana também tem com a gente, obrigado pelo carinho, todo mundo aqui, tá no Rock do Thiaguinho. Pipoca com Tijuba! Matou esse carne! Bora, BXK, um abraço! E você passar, me apaixonei. A Luciano, Letícia e a Rosa. Falou, a Xisquete e a XK. E você, só você é. Você encontrou? Esperei você. O primeiro. Esperei você voltar, minha paixão, você não voltou. Coração ficou na triste solidão. Um dia, um dia, se um dia eu te encontrar, vou poder te falar. Tu já sabe, né, Felipe? O primeiro. O primeiro você nunca esquece. És o meu primeiro amor. E aí, Dodô? Nosso presidente das equipes. Tá endoidando. Meu top, machuca! Despertou em mim um desejo, a vontade de te encontrar. Ei, gatinha! Gata, quando eu te vejo, fico louco pra te amar. Não consigo mais conter os impulsos dessa paz. Você quer sempre estar ao lado do Thiaguinho? Só quero você do meu lado, pra viver esse intenso amor. Curtindo e dançando ao melhor som, DJ Dinho e Toninho a comandar. O alto sonoro vai subir, esse é o trem de terra do Pinandá. Vem, vem, vem, curtir e dançar, a nova sensação, estado do Pará. Ó o DJ Dinho e o DJ Toninho, e o alto sonoro do Pinandá. Já vai! Já vai subir! Got the mid-range, drop the bass. Vem dançar. Dale, DJ Thiaguinho. Hoje estou tão sozinho, quero te encontrar. Vem, amor, me dizer onde estás. Não aguento essa dor no meu coração. Não suporto assim. solidão. Onde estou, não consigo definir. Meu amor, não pode te bater. A saudade tamanha no meu coração. Quero tanto amar você. Onde você tá, Thiaguinho? Eu sei onde te encontrar. No pico de três de um mar. Viaja na espaçonave do sol. É o Rubi. Rubi. Então vem, amor, vem dançar com o Rubi. Com o DJ Gilmar e o Wesley, onde eu vou. Então vem, amor, vem dançar com o Rubi. Com o DJ Gilmar e o Wesley. Essa aqui que machuca, bebê. Cê é doida, quem não tá bebendo vai beber agora. Você falou que ia me deixar. Fiquei triste e a chorar. Sem ter direção. Mano, patrão, Dieguinho pro mundo, tá aqui com a gente. Um abraço a você, Dieguinho. Imaginei que ia sofrer. Ah, é esse que é o nome da emoção. Sem você, esse é o nome da emoção. Duro, mas vou ter. Cê vai, bebê. Tentar um novo amor. Ser feliz por onde eu for. Curtir algum. Você vai, neguinho, neguinho. Sair e com você ouvir o som do mini Rubi. A comida. Fala o patrão Gato Negro! E os passageiros! Viajando nessa Kombi que é o show que o povo consagrou. Luciano Pressão. A paixão da galera tocando pra mim, meu amor. Harrison Lemos e Banga. A cada virado vai golado. Direi, sou tão feliz quando estou perto de ti, que não me acostumo. Se não sinto calor do teu corpo, amor, nada é igual. Tudo é frio se não estás com areia branca. Olha o patrão Rogério dos Mascarados. Um abraço pra você, viu? Virei pra sempre ao teu lado. Alô, Betânia! Só de sunga aí, né, Betânia? Fica escondido. Estarei pra sempre te esperando e te amando. Alô, Zabelha, um abraço! Mostra de menor. Tecno Show. Luzerinho. Alô, Miller. Você. Todo mundo. Vou sair pra não lembrar que você não está aqui. Peço que alguém toque esta canção que me faz lembrar de você. Ai, que dor que eu sinto aqui. Mas cadê o cara do telão? Quero serrar os patrocinadores. Como areia branca, tu escorregastes das mãos. Toma, eu viverei pra sempre ao teu lado. Pra sempre, meu amor calado. Aí. E hoje eu sinto. Você está com o Top das apresentações, DJ Thiaguinho Top.